3615, mantém a posição antes da Juliette. Mantendo a Juliette, após o TAM, pode prosseguir na posição 1 a Rafa. Obrigado, boa tarde. Boa. Após gentileza, solo, só para confirmar qual é a nossa posição. Posição 1, nova, agora é o pushback da próxima aeronave. Ah, obrigado. Vai dar na decolagem, suba para nível 180, saída Elefa. Da torre. Gente, é Oscar Bravo, decolado aos 36, chama controle 19.35. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Oscar Bravo, controle Salvador. Decolou do seu aeróbito, tá com proa de Castrova, mantém 500 pés. Vai pelo corredor até o Romeu Oscar Bravo. Gente, Papa Romeu, Oscar Bravo, reporte ingresso no corredor Axé, mantenha. Confirme tipo da aeronave. É o Romeu 44, código 0133. Gente, Papa Romeu, Oscar Bravo, confirme se Fabi para 500 pés. Ah, vai ser 500 pés, senhor. Gente, Romeu Oscar Bravo. TAM 3290, chame torre 118, decimal 95. TAM 3290. Sim. TAM 3 milhas do Timara. Ou melhor, de Simbra. 3290, continua a aproximação, reporte 3 pouso baixo controlado. Volta lá. Gente, Papa Romeu, Oscar Bravo. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 011. Direita, Índia, 1895, vamos chamar o TAM 3193. Voe proa de Elefa. Elefa, eu vou ser zero. Está liberado de 10.10. Afirmativo, passaria 2.2.3. Na 6315, ingresso Juliette para o portão 5. Ok, eu vou informar, vai desistir do plano de voo ou vai tentar fazer algum reparo e depois retorna? Ok, então, chame novamente para o novo push. 3, você tem que manter um minuto na posição, certo? Sem problemas. Então, 3-2 no meio, eu sou no Salvador. Salvador, escuta 3-2 no meio. Afirmativo, está aguardando apenas o início do táxi do tráfego da companhia. Só mais alguns instantes é liberto, ok? Cliente vai dar no 3-2 no meio. Baixar travado, senhor. Cruzado, livre pouso, pista no zero, vento, onda 0 graus, onda 0 nove. Livre pouso no zero, tá? 3-2 no zero. Ponto espera 4-2-9-5. Boa. 3-2-9-0, solo as 4-2, vou livrar à direita. 1-2-1, décimo 9, boa. 3-2-9, boa. Não, não acho que é bravo na escuta do controle de Salvador. Alfa, chame a Julieta. Alfa, antes da Julieta. Então, 3-2 no meio, puxa a senhora no portão 1, não chama pro táxi. Autorizado, chama pro táxi, 3-2 no meio. Cruzado, ele é com a pista na 0, vento na 3-0 graus, a luz de nós, então, 3-1-9-2-3. A linha decola, 3-1-9-3. Número 2 no setor, aguarde. O senhor é o número 2 no setor. O número 4, desce ao 50, chegada a Mari. Zero. Fica a critério, mas de preferência agora. Confirme, senhorita, o inteligível. Sam, 3290, seu portão pra isso é o UNO, vai ter que estar guardando o término do pushback da aeronave da companhia, tá ok? Sente, então, previsto para o UNO, guardando a companhia. 1935, boa tarde. Alô, fica bravo, controle. Confirme o destino e o estimado de pouso. Livre, frequência, um atraso para reportar. O meu fica bravo até o regresso. Redução para 2-2-3-0 nós, gol 964, desce ao 060. Salvador, está 3193, boa tarde. 3193, sub e mantenha 360, saída da EL. 360, pode voar a Leda? pode ver o peço autorizado, Leda. Leda, 3131. Você pode manter a proa, seria um vetor, ou reduzir, eu prefiro reduzir, qual você prefere? Não fuja aeronave, gol 964, mantenha a proa, desça ao 060. E logo assim a gente vem, vai dar o último vetor para interceptar o localizador. Salvador, 32 no meio para o táxi 118, a bordo João Pessoa, 3 horas e 10 autonomia. Táxi à direita, via Índia, ponto, dispara o CMT 1895, ajuste 10111. 1895, torre. 3290, ingresso de lente, portão 1. Gente, lente, portão 1. Solo 3547 para o pushback do estacionamento, na posição de número 4 no parte 3. Reautorizado 3, deixa pro táxi. Gente, amarelo. Após o passar de tráfego da companhia, autorizado para o tráfego da retaguarda. 3805, você estava aguardando a passagem do tráfego da companhia retaguarda, está autorizado e chama para o táxi. Após o passar de tráfego da retaguarda, autorizado e chama para o táxi, é 3275. 35474, desça para 2000 pés, o ajuste em Salvador, 1019, resposta avisada no LS. Para 2000, o 5474, com 1.100. Autoriza a Duna da presente, 5474. Mantém a chegada, o trip, com 5474. É, mantém a chegada. O 1964 vai prosseguir para 3.000 pés, ajuste no 011. Fala 35447, agora sim para o táxi, está com 51 de POB, com ia alternando Serra Bravo com a Paz Juliette. Alternando é Palmas, tá ok. Está autorizado o táxi até a saída do Pátio 3, aguardando para prosseguir o táxi. Boa sorte. Recife, Em 1260, alterna 128.8. Decolar 51, chame o controle em 1935. 1935, 3 no 3? Tá, 3193, chame Recife, 1251 e alterne 1-3395. 351-3395, boa, 3193. Controle Salvador, boa tarde, 3-2 no 6. Boa tarde, 3-2 no 6, vai subir ao 370 na saída Momo. 370 Momo, 3-2 no 6. Pode voar direto, Momo, seu 3206? Eu sigo, 3206? Poderia voar direto, Momo, senhor? Autorizado, 3206. Manda o Momo, 3206. Via a direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 1. Via Índia, 1895, milhões, 547, táxi autorizado via Pati Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajustado, 1-0, 1-1. Frente, via Índia, tá, o ponto de espera da 1-0, seguindo o outro, 1-0, o 4, desce ao 50, na chegada a Mari, um ajuste no 0-1-1. 5, a linha decola, o vento 120 graus, 0-3-2. A linha decola no 0, tá, 3-2-2. Quatro, desça para 2000 pés, 1011 ajuste, reposta estabilizado no ILS. 2000 com 1011, reportará no ILS 1964. Abraço, confirma intenções. O setor de Salvador. vamos lá, senhor. O senhor quer sair daí de Mar e vir para Salvador, é isso? Ok, chamei 1895 da Prejante, o Tango de Bravo. 1935. Controle 1935, tá 3805, boa. Chamei 1895, senhor. Controle Salvador, uma boa tarde, Altan 3805, cruzando 1700 pés. A 3805, sub, mantenho 340, saída Dael. Ok, sobe restrito 340 no perfil da Dael, se possível, solicita a valida. Após 2000 pés, autorizado, 3805. E após 2000, voando direto Leda, tá 3805. R2 no meio, agora com o centro Recife, 12685, alterna 13365. 12685, alterna 13365, 32 no meio, na faculdade. 35474, complete a aproximação, torre 1895. 1895, boa. Boa tarde, 4116, vai descer ao 060, chegada Mari. Salvador, 35474, boa tarde. 5474, continua a aproximação e agora de pista livre. Entra. Por gentileza, qual seria a saída prevista para o 35490? Momo, Momo. TIP 5446, decolado aos 58, chame o controle em 1935. 1935, 5447. TIP 5474, cheque trem. Baixou e travou. Livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 038. Livre pouso, 5474. Decolou no perfil da saída Momo. Até qual? Cogbu 47, subi, mantenha 200, saída mão de lance. 147. Interceptando o ILS, já tem Salvador à vista. Toro 964, complete a aproximação, torre 11895. 11895, confirma. Afirmativo, gol no 964. Sim, Pátio 4. Ok, pro direto do Pátio 4. E na minha escuta permanente, aguardando a autorização de pouso, vento de 110 graus com 12 nós em Salvador. Direto, Pátio 4. Na sua escuta permanente, Bravo. Oi, Salvador, igual 964, sinal longa, pista 10. 964, está em aproximação número 2 para pouso. 110 graus com 11 nós. Agora de pista livre. Guardando pista livre, igual 964. tarde, Gol no 8854, 4 mil pés, chegada bom, fio ajuste 1011. Tá na final de 3 milhas o Tamindia Bravo. Ok, seguinte, reforço o solo controlado, parte 4, vento 110 com 12, Tamindia Bravo. 110 com 12, chama no pátio Bravo. Sem interferir com a final do ano zero, ok? Positivo, senhor. O trip 5474, solo 1701, libera direito, chama o solo 21219. Solo 219, o 5474. Volo 964, só para informação, tráfego à sua esquerda, helicóptero aproximando para os hangares adjacentes ali a cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação. Gente, porém não é vista, Gol 964. Tango de Bravo, solo 01, frequência livre. Polo 964, livre pouso, 130 graus, 139, check 3. Fechado e travado, autorizado pouso na 10, Gol 1964. Trip 5490, autorizado Petrolina nível 200, decola da pistona 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogbo direto, aciona 5401, frequência do controle 199.35. 3395, 3205, boa. Boa. Esquerda. No perfil da saída Momo, transição Cogbo. O transporte é 5401, controle 3935, trip 5490. Trip 5490, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chama nada, 5490. Alô, muito boa tarde, eu chamo 6142, autorização de tráfego para Salvador, 500 da hora. O sinal é 6142, confirme o horário do seu plano. 40. Só um instante, por favor. Oi, é o 1740, seria certo o previsto? Salvador, Salvador, boa tarde, 1964, direcional. Desce para o 060, 5626. Alfa, repórter, antecedente, 1964. Hoje não é 6142 na escuta de som? Prossiga. A subida prevista, pouca transição Caju. Que graça. Gol 1964, autorizado ingresso da Juliette para o portão 03. Juliette 03, 1964. computador tem radar de uma vista, 974. 974, complete aproximação, 12 em 1, 1895. 1895, até a próxima. Pro azul 4116. O 4116 tá voando na 368. Autorizado por quem, 4116? Desculpa, foi pedido autorizado 368. Vou ir para o CA Vitor 366, desça para 2500, 4116, para o CA Cancelamento. 2500. Voo no 885, vai descer para 2000 pés, ajuste no 011, repórter estabilizado no LF. 2011, repórter estabilizado, voo no 885. 6315, formação em curso é Oscar, aguarde para cópia. Vai dando, obrigado. Livre pouso, 13-9. Confirma a aeronave que chamou o voo? Alô, TAM 3283. TAM 3283, informação em curso Oscar, aguarde para cópia. Guardando. O Chanel 6315 está pronto para cópia? Pronto, senhora. Chanel 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda, após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, segue conforme a rota do plano de voo, aciona 5411, frequência do controle 119.35. 360, autorizado Guarulhos, conforme rota, Upper Zulu 1-6, Belo Horizonte, aliás, da Euleda Bridge. Depois, apesulou no meio, Belo Horizonte, trilho e posto de carro. 5411, Altantônio, 1935 ao controle. O chinelo 6315, atendimento correto, chamo para pushback de acionamento. Chamar, obrigado. 3223, está pronto para a cópia? Sempre. 3283, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, Rupert do 1-7, segue conforme plano de voo, aciona 5162, frequência do controle 119.35. Tente Brasília 360 da pista 10, com curva direita Arbor, Elefa, Rupert do 1-7, com 5162, transporte 119.35 no controle. Tá 3283, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Tamara. 074, no solo 10, no solo 219. 219, boa. O Salvador, boa tarde, voo 9074, livrou. Voo 9074, autorizado taxi via Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, 9074. Voo 96, autorizado pouso, vento no 30 graus, 12 nós, check 3. Guardando. Agora sim, passando 372, baixar travado. Sem livre pouso. Ativo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 011, reporte estabilizado elétrico. Pesa no 0 no 1, chama a vai descer ao 050 na chegada a Mari. Autorizado, projetado. Trip 5626. Desça para 2.000 pés, com ajuste em Salvador, 109, reposto estabilizado no LF. Com ajuste em Salvador, 1.011, 109. Ok, 1.011, obrigado. Está autorizado, liberando a restrição de velocidade pelo? Livre da restrição. Obrigado. 1.885, complete, aproximação, torre em 1.895. 1895, um abraço, até já. Sabá Romeu, Tango Índia Bravo, informação em curso Oscar, aguarde para cópia. Por quanto risco, Sabá Romeu, Tango Índia Bravo? Gol, 1885 estabilizado, boa tarde. Funcionamento 6315, pushback funcionamento no 02. Então agora de puxa livre. Guardada. Podendo com a equipe solo, estamos dando para o táxi. A chamar, obrigado. Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, ciente? Está pronto para a cópia? Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, autorizado Serra November, 500 pés, decola da Piton no 7, direto o destino, aciona 0137, frequência da torre 1118.95. Autorizado pouso, ficha no zero, vento 130 graus, 12 mais. Teve pouso, gol no 88. Uma tem escuta. Tango Índia Bravo, confirme, tá bem? Acionamento táxi decolagem, chame torre em 118.95, Tango Índia Bravo. Azul 4116, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa reportará antes da Juliette, Azul 4116. Gol no 885, com a sua informação, tem um helicóptero à sua esquerda aqui que vai decolar, próximo à cabeceira no 7, comprou a norte sem interferir no seu plano, ok? Positivo, estamos vendo ele táxi ali, hein? O Tango Índia Bravo comprou a norte, livre de decolar, vento 120 graus, 11 nós, direto para a Rimara, me escuta. O Tango Índia Bravo decolado ao cinza e chama na final para pouso na Rimara. Toma final para pouso na Rimara, Bravo. Trivi 5490, para pushback, acionamento por ele com a equipe de solo, chame para o táxi. 490. azul 4116, autorizado o ingresso da Juliette para o portão 08. Ok, Sarita, Juliette, portão 08, azul 4116. Tatuxa, né, 6315, nós temos 170 a bordo, 4 horas e 40, alternado é o Galeão. Tatuxa, 6315, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera, chame Tua em 118.95, o QNH 1011. 5.011, autorizado táxi, ponto de espera da 10.28.95, obrigado. Solo, boa noite, 5, livrou na pista. Gol 1885, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette. O Chiné 6142 está pronto para cópia? Afirmativo. O Chiné 6142, autorizado Recife, nível 350, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju, ao Peru Isque 58, aciona 5423, frequência do controle 119.35. Está autorizado 350 para Salvador, pista 10 com curva esquerda, Pucã, Caju 5423, 119.35 vai ser o controle hoje. 1942, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá para o pushback. Boa tarde, o Chané 6315, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera 6315. Entendi. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via parte principal Índia. No ponto de espera, chame Tua em 118.95, QNH 1011. Parte principal Índia, Torre 318.95.410. 18.95, obrigado, bom trabalho. Valente. Oi, Salvador, muito boa tarde, outra vez 5626. 5626, continua a aproximação número 2 para pouso, o vento no 40 graus, 031. E número 2. Avianca decola imediato assim que liberar a pista? Afirma, então. Sem ingresso, agilismo manobras ali, mantém aguardando a liberação para decolar. Sete, 5626, continua a aproximação, está ingressando no 320 da Avianca para decolar de imediato, ok? Ok, sente prosseguindo na aproximação, já está baixado travado. Gol no 164, no solo 20, libera a direita agilizando e ao livrar, chama o solo 121, decimal 9. Libera a direita, aproximado. Mike de Serra, desce para 4 mil pés na chegada, bomba e 1011 ao ajuste. Juliette para o portão 02. Juliette para o 02. Mantenha o ponto de espera, Trip. Conchilé 6315, livre de decolar, 130 graus, 3 graus. Livre de decolar, 6315. pouso, trip 5626, 130 com 2, com 10. Ciente, livre pouso. Xeremia 315, decolado aos 22, controle 1935. 1935, obrigado, senhor. Boa. Controle, boa tarde, ou Xané 6315. Boa tarde, 360, saída da El Vigilância, né, 315. É, 315, pode voar, Leda, senhor. Após 2000 pés, autorizado, Leda. Sete, obrigado. 26, agora é com a torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa. 3223, escolhendo com a equipe de solo, chamo pronto para o táxi. Chama a Latam, 3223. O gol 1164 está autorizado em ingresso para Juliette, para o portão 11, atente à viatura Follow-me através do portão 08. Ô, seu, vai ficar atento ao Follow-me para o 11, gol 1164. Trip 5626 no solo aos 23, tiver à direita agilizando o inverso, solo 219. Gente, agilizando a direita 219, obrigado. Vim com Victor Mike Delta, desce aos 50, chegada a Mare, ajuste 1-11. Chave pra volta. Trip 5490, livre decolar, 130 graus com 3 e nós. Decolagem autorizada. Xeré 6326, continua a aproximação, voa de pista livre. 6326. Xeré 6326, autorizado pouso, vento 130 graus, 129. Siga o pouso Xeré 6326. Trip 5490, decolado aos 24, contate o controle em 1935, com o voo. 935, boa tarde. Controle, boa tarde, trip 5490, tá passando 1500. Sube e mantenha, o 200 sai da mão, 5490. Ciente na subida, Momo, 5490. Eu 490, direto Cogbo. Direto Cogbo, esquerda, direto Cogbo, obrigado, 5490. Siga. Para que horas essa notificação? Esse aqui não tem um, não, vou checar com ele. Esse aqui mantém escuta abaixo. 6326 do solo aos 26, velha direita, chama o solo 219. 219 direito, 326, né? Xeré 6326, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. para o taxi do TAM 3283 com 129 a bordo, Ribeirão Preto, Pântulo e 10:30. Confirme a autonomia da 3283. 4 horas e 30 minutos. Tá, 3283, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão no 0 via táxi Índia. No ponto de espera, chame Tulem 118.95, QNH 1019. 1011 até o ponto 010, 118.95, chamada 2. É, corredor achar até o farol, depois regressa pelo corredor também? Mil pés, é isso? Ok, tá livre acionamento, agora para só um minutinho para copiar. Último, quantas foram estacionadas aí, o último? E mantém, então, esse transpondo 0137, autorizado RMAR, com decolagem e sobrevoo no litoral sul, aqui até o farol da Barra, após o regresso. Decolagem na vertical da RMAR, na escuta da torre, 1895, alterna 1935, controle. Mantém o transpondo 0137, Tânia Branco. Em Salvador 130 com 12, autorizado, decolagem com proa do aeródromo, vai cruzar o campo aqui na vertical da pista 1735, ok? Qual o problema? Corretar 3283. 3283, está livre alinhar e decolar, pista 10. Vento 130 graus, conduz em nós. Livre alinhar e decolar 10, tá? 3283. A Bravo está fora do solo, visual com o aeródromo já. Vai cruzar sobre a 1935. Se dá presente para tomar proa do farol de Itapuã, ok? Proa do farol de Itapuã, autorizado cruzamento do campo, agora de transferência. Tango de Abravo. Ponte, vai com proa do farol de Itapuã, o Tango de Abravo. Da Clip, formação de trás, posição de 11 horas, aeronave passando 070, descida para 4 mil pés na chegada Boss. Não irá interferir na sua subida. Alta ciente, o Trip 5490, estamos acompanhando ele no Ticasso. Partida aeronave, o tipo é um Charlie 510. Ciente 525490. Mike Índio Serra, desça para 2 mil pés, o ajuste no 011, reposto estabilizado na LS. 2.091 vai reportar estabilizado na LS, Mike, e acerta o jogo trato, vai tomar. Mike, Vitor, Mike Delta, para o sequenciamento, vai manter a presente proa e descer para 3.010. O limite, o curso localizador. Gente, o curso localizador mantém essa proa até 3.000 com 1.011, Mike Delta. Brown, chame o controle em 1935, também de Brown. Vai ingressar litoral 1935, boa. 3283, decolado aos 31, chame 1935, vovô. 1935, da 3283, obrigado, boa tarde. O trip 5490 está precisando fazer um desvio à direita, proa 350, para aproximadamente 20 milhas. 20 milhas, copiado 5490, após a gente vai coordenar para o Jeep Petrolina. Muito obrigado, trip 5490. Salvador, boa tarde, TAM 3283, passa 2 mil pés para o 360, saída Arbós, transição Alepa. 2, posição 5, puxa o decacionamento. Puxa o DM142, coordenando com a equipe Sol, chamando pronto para o táxi. maré. O Victor Mike Delta vai manter a presente proa, vai ultrapassar o curso localizador após ser vetorado para reinterceptá-la. Ok, mantendo a proa, vai descer até 3.000, aguardando vetores para reinterceptar o localizador Mike Delta. Controle, o Papa Romeo Tony de Bravo. 1935, controle. Controle, o Papa Romeo Tony de Bravo. 5490. Confirma 5490. Após desvio, por onde Petrolina, 5490. Bravo. Victor Mike Delta, proa de Duna, 2000 pés, resposta brisada. Direita Duna, reportará estabilizado, Victor Mike Delta. Tango de abraço, controle Salvador, prossiga. Boa, decolota. Boa. Depois do farol da barra, qual que é meu destino? Mantenha 500 pés, Tango de abraço. Na escuta da Hernanete. A Luísa Bravo informa que recebe sua altimetria de 210. Estimativa. Em Salvador, no 011-1011. Marquinha de Serra, estabilizou no localizador. Marquinha de Serra, completa aproximação, torre em 1-1895. 1895, boa. Confirme? Essa é o 50, projetado, gol no 966, chegada Mari. Tá. Mike Índia Serra, ciente. Continue a aproximação, check trem, aguarde autorização de pouso. Trem embaixado travado, aguardando, já está. Ok, Mike Índia Serra, agora sim avistado. Pista 10, livre pouso, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, Mike, já está. Então, ele pode confirmar o Victor Mike Delta com a velocidade de aproximação do tráfego que nos precede? O tráfego que o precede está passando agora o marcador externo com 120 de ground. Mike Delta, 120.